tirando uns sintetizadores aqui do Reaper, que tá dando lag, mano. Shake, shake, shake, shake, shake. Eu vou liberar algumas coisas aqui. Essa bateria ficou boa, né? Depois que tu mexeu, hein? Eu vou botar pra tocar aqui e vou liberar uns. Thank you.